entretenimento, nem as coisas eternas, por prazeres de momentos que vão me fazer perder o alvo que é Jesus. Eu não posso andar nas trevas e ao mesmo tempo na luz, e pregar o evangelho que não dá valor na cruz, e fazer o errado usando o nome de Jesus. Eu quero ser, eu quero ser uma geração que ama te buscar. E eu